18, 17 na 10. Autorizado de chamar o táxi? Autorizado de chamar. Azul QAP 01, Sugar e Mantém. Solo 476, solo aos 40, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo e Pátio 3, champanhe ingresso Pátio Principal. Alfa Kilo, Pátio, champanhe ingresso na principal, gol, no Pátio Principal, gol 476. No 476, táxi via parte 3, parte principal, portão número 5. Até o portão número 5, 476. Uno 817, QAP ativo 86, em autonomia de 3 horas 58, alterna Galeão. A bordo, altímetro 10111, táxi via parte principal, reparto através, portão 612. Qual reparto 817, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, reporte na ponto espera. Via Pátio Alfa, né, Taxi via Juliette Alfa. Juliette Alfa, repórter, pode ser. A linha decola da 10, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Zero, gol, 1, 8, frente. Bono 817, decolado ao 51, chame controle 199.8, bom voo. Obrigado, tenha um bom dia. Controle, bom dia, Bono 817. Controle, voo 817. 817, contato ao radar. Sou e mantenho 360. Conforme instruções. Olha, recebeu clareza 3. Do voo 817. Afirmo. Agora, 7. Qual foi a instrução que deu pra gente? Voo 817, contato ao radar. Sou e mantenho 360. Saída da ON. Saída Leda, Dael Black. Afirmativo, está autorizado voar Dael, subindo 360, não escuto o controle. Obrigado. Passando da El, vai cruzar 140, gol 18, 17. Confere, chame agora o centro Recife na frequência 1288, alterno 260. 8860, bom dia. você tem onde é que está localizado. Salvador, onde é Gol no 331? Gol no 331, São Paulo, 360, o Perisco 58, decolando no 0 direita, Bela do Sagaz. O controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5431. Tá certo a minha saída? Daia Leda Sagaz. Autorizado, São Paulo Congonhas 360, Perisco 58, decola 1-0, curva direita, Daia Leda Sagaz, 5431, Trempone 19-8, é o controle, gol no 331. Chama pro estacionamento, gol no 331. Chama.